Boa noite, Web 5827 na posição 2, seja informação, gente. Autorização para o Galeão. Boa noite, Web 5827, já tem autorizado, será o número 2, só um minuto. Ok, guardão, obrigado. O gol número 3 de Brasília copiou 3620. Copiou, no 63. Gol número 3 de Brasília, 360, autorizado. Aerovia Pérez Lulu no 7. É colada 10 com curva direita na subida Gola e transição Ofito. Aciona 5013, controle 119.8, gol número 3. Autorizado, 360 para Brasília, aqui a 7, tem bola da 10, tira para o direito, da Gole, transição 0193, acionado 19.8, é o controle, para a bola 69. Correto, chame pronto, portão 01, no gol número 3. Cortará. Web 5827, copia. Copia, por fio. Web 5827 Galeão, nível 340 autorizado, aerovia Peru Whisky 50, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev, aciona 5020, controle 119.8. 340, saído da El, Leda, decolada 10, curva à direita, após Leda, voa direto, Bidev, Índia, Peru Whisky, Peru Whisky 50, até Vitória. Responda 5020, controle 198, web 5827. 02, chame pronto, web 5827. Chamará 5827, obrigado. 58, direita, 129, solo aos 48, boa noite. 129, tá dentro aqui, como é que 51, tenho 3325, boa viagem. 1251, 3325, obrigado. Canal que chamou o controle, prossiga. Olha, 3603, tá lembrando 060. Preciso, se possível, tentar coordenar com o centro, mudança de aerovia para Upper Whisk 58, índice do Notam. Vicente, aguarde. Aguarda. Thank you. 603, passa nível 130, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. Centro Recife 1251, alterno 3325, está 3603. Excelente aproximação, chame torre 10895, como boa. Torre agora 1895, boa, até daqui a pouco. Salvador, boa noite, até 3662, baixado, travado, uma milha de terra. Boa noite, 3662, ajuste padrão, 63, autorizado, pouso 10, vento 090 graus com 10 nós, com 10 nós. Gente, livre pouso, 10, até 3662. Lima de Luciano, informação Whisky, prossiga. Firma nessa frequência, autorização. Lima de Luciano, confirmando São Paulo Congonhas, o nível 340. Decola de qual pista e confirme o estacionamento? Só um minuto para a cópia, o Lima Quilo Serra já tem sua autorização, só um minuto. Terceira coordenada, só um minuto. Parafuso de estacionamento, 325-296. Direito 129, solo, boa noite. Direito Juliette, escuta do solo. Afirmo. Boa noite. Boa noite, Alfa. Apoio Juliette para o portão 03. Alfa Juliette para o 03, da 3662. Boa noite, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para 2000 pés, o altímetro no 013, informe no curso localizador. Aproximação, chame torre, 10895, com pouso. 900, 10892. Salvador, chame 6212. A bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando o Recife. Entre, posição 10, chame 6212, pode passar um vento, gente, viu? Vento 090 com 08, no meia dúzia, coordenando com a equipe do solo após a passagem da guarda da TR da Trip. Após o mesmo está livre em CH Mitax. Boa noite, Edson. Após a TR vai iniciar 835, após a TAC. boa noite, a sua identificação, autorizado chegada a mar, desça para 2 mil pés, altímetro 903, se forme localizador. Chegada a mar, desce para 2 mil pés, zona 013, reportará no localizador, 3, zona 52. 6120, aerovia Pesulu 16, até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia. Após direto Pirassununga, Papa Índia, Romeu. Decola da pista 10, após decolagem curva à direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge. Aciona 5005, frequência do controle 119, decimal 8, e a torre opera em 118, decimal 95. ao Salvador. Boa noite, Altan 3561. Boa noite, Brasília, guarde cópia. Informação Whisky. Se tiver informação aí, poderia falar pra nós aí, né? Golho Fito. Obrigado. Dono. Tem uma direita via Juliette até o ponto de espera 18-95, a Torre Lima, Aquilo Serra, Van Wolf. Boa noite, 85, via Juliette Alfa, ponto de espera 18-95, ajuste padrão 63, bom voo, boa noite. Juliette Alfa, nave 18-95. Faz o gol 5-3-6, pode iniciar, senhor?